Pelo Papa Serra, autorizada a subida para o nível de voo 045, ajuste na 022. 556, puxa acionamento, bordão 612. Bordão 556, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, chamar ataque. À esquerda, na proa 360, seu limite é o localizador. 360, limite localizador, 40082. Controle Alfa, Papa, Papa, Delta Alfa, final da rotatória, só com campo. Pegou o Uno no 62, vamos até a proa, de táxi. Alfa Romeo 62, aguarde. Mike Romeo Alfa, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, Romeo Alfa. Papá, papá, Alfa Tango Tango, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, Alfa Tango Tango. 190 é Interlagos, só vem para isso. Papa Tango Eco Zulu November, ingresse no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, já está visual, Zulu November. Boa, Nuno 62. Indo para a pista 0, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa confirmando, voe para a perna do vento de asa fixa da pista 0, mantenha a mesma, evitando o sobrevoo da base aérea. Ciente na 200, mantendo ciente das rotatórias. O nono 62, mantém a proa de táxi. O nono 62, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 340. Seu limite é o localizador. Esquerda proa 340, limite ao lote. O nono 62. 62, sequenciamento para o limite, mantém a proa. Azul 4082, seu novo limite é a magnética 120 de Sindra. 120, magnética de 5000, azul 4082. Canair 6255 para interceptar o curso do localizador, curva à direita na proa 160. Direita 160, chanela 255, 4000 pés. Controle azul 4207. Tá, Alfa, tem gostando na escuta da torre? Azul 4207. Azul 4207, chame centro Recife na frequência 1-3395, alterna 1-3325. 1-3395, ou 1-0-9-4, chame centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, 0-9-4. Papatango, Alfa, Tango, Tango, chame a torre 1-9-8-9-5. 2-9-5, Alfa, Tango, Tango. Eco Zulu November na rotatória. Papatango Eco Zulu November, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Mais 295. Papatango Eco Zulu November, chame a torre 118, 95. Copiado, vai chamar a torre. E 5000 já está próximo do limite azul 4082. Azul 4082, para interceptar o localizador, curve à direita na proa 130, desça para 4000 pés. 4 mil pés, 930, azul 4082. Alchaner 6255, desça para 2 mil pés, livre LS, reposto com estabilizada. 2 mil, aponta não, Alchaner 6255. Salvador, Stan 3290, atinge nível 150. Stan 3290, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 022. Na chegada DBLZ, desça ao 050. Perna com fim. Bruno 556, táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, décimo 95, com ajuste de altímetro 1022. Bruno 556. Táxi Índia Alfa, espera 90295, 1022. Santa Luzão. Mike Romeo Alfa, está presente, observa a movimentação, prossegue direto para o pátio 3, evitando o sobrevoo da base aérea de Salvador. O vento no aeródromo 1,40 graus, 1-1 no nós. Evitando o sobrevoo, vai prosseguir para o 3, Mike Romeo Alfa. Ciência, 180 nós, boa, 962. Eco Zulu November, pouso autorizado, pista 7, vento 1,40 graus, 1-1 no nós. Pouso autorizado, 90. É a torre na frequência 198, decimal 9. 395, metro 800. Torno 162, curve à direita na proa 075. Dirigida para 075, boa 962. Direto para o 3, o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, observe a movimentação, direto para o 3, é parte no solo. Está no solo, Mike Romeo Alfa. 67 para 4 mil pés, boa 962. Azul 4082, desce para 2 mil pés, livre LS, responsabilizado. Azul pés, livre LS, azul 4082. Frequência na parte 3, só tenta acima do azul. Já fala 50. Shanner 6255, pouso autorizado, piscina 0, ventana 40 graus, zona 09. Leve pouso, Shanner 6255. Recuso Lula November, solo 851, não confio o pátio. Solo, bom dia, papapá, mãe, calda alta. Desvia, sem mar, sem... Sim. Quentam. Serra Novembro, Rimar, sobrevoo em que setor aqui de Salvador? É o setor norte, senhor. Ok, então o senhor vai fazer um sobrevoo próximo ao pedágio, é isso? O senhor tá falando pra qual aeronave, senhor? Beleza? Confirme? É o papapá, é o meu alto, senhor. Ok, o senhor, eu ainda não falei com o senhor, ok? O Michael Romeo Alfa, estou falando com o Hotel Romeo Golf. Mantenha a escuta do solo, aguarde só um instante. Ah, sim, senhor. Ok, o Papa Romeo Hotel Romeo Golf, tá pronto para cópia? Autorizado, Sierra November, Sierra November. Sobrevoo. Próximo ao pedágio, BR-324. Decola da Enrimar em coordenação com a torre 118.95. O transponder aciona 0117, o Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, 0197. Ordene com a torre a decolagem da IRMA 1895, ajuste de altímetro 1022, o Hotel Romeo Golf. Pontos a bordo, por gentileza. Salve Salvador, bom dia mais uma vez, está 3895. Puxa, pega acionamento, portão 5. Então 3895, portão 5 autorizado, chão pronto para o táxi. Para táxi, está 3895. Falou, acionado para 3 para táxi da Hotel, Vitor Charlie Hotel. Inicialmente mantenha a posição válida para o táxi. Estou mantendo aguardando, Vitor Charlie Hotel. São 3895 ao solo? Prossiga só, 3895. Por gentileza, mantenha a posição, aguarde 10 segundos para o push. Estou com a sua guarnição para a reautorização, 3895. O Vitor Charlie Hotel autorizado táxi. Ingresse no grande pátio, reporte na Lima, o Vitor de Aliodel. Autorizado táxi, ingressando no pátio 1, vai reportar o táxi em Lima, o Vitor de Aliodel. O Mike Romeo Alfa, é o solo Salvador. Você escuta o Mike Romeo Alfa, senhor, está pronto para o corte. Para o corte, é isso? Não, vem aqui, senhor, encerraram, vem lá. Ok, gente, qual foi o horário de notificação do Mike Romeo Alfa? Foi o 30, senhor. Ok, gente, eu vou dar uma checada no sistema só um instante. Já vou agilizar pra pagar a cópia do senhor, ok, o Mike Romeo? Ok, sua aproximação não tá no sistema ainda, senhor? Eu vou dar uma olhada aqui, não chegou no meu sistema, mas eu vou dar uma olhada aqui. Ok. Na 3290, desça para 4 mil pés, ajuste na 022. Então 3895, portão 5, autorizado para o pushback acionamento, chama o táxi. Pois, chamada táxi, tá 3895. Salomão, dia Oxenia 6255, lembrando de você. Bom dia, Oxenia 6255, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, Oxenia 6255. Social Hotel, na Lima agora, 1895, para prosseguir o táxi. O ajuste de altímetro no 022. 1895, para prosseguir o táxi. Vitor Social Hotel. É o 538, copiado. Estado de Sona 0, Ventura 400 graus, 99. 0, Polo Azul, 4082. Bono 556, decolou ao 56, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bono 962, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 022. Tranquilo, 060 no 022, 962. Controle ao Bono 556, perfil da Elf. Bono 556, contato radar na decolagem, via saída da Elf, vou para o nível de voo 360. A Elf 360, obrigado. Aqui em Salvador? Salvador para Serra 90, setor norte. Ah, ok. Salvador em Rimar, então. Tá pronto para a cota? Pronto para a cota, senhor. Salvador em Rimar, 500 pés. Decola da pista 197, cumprou a norte, coordenação com a torre 18.95, o controle no 208. Aciona o transponder 0146, o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, está no Pátio 3, autorizado, decola do Pátio 3, comprou a nós. Mike Romeo Alfa, 0146, transponder, 109.14.208 ao controle. Afirmo. Correção, então, decola do Pátio 3, comprou a norte, coordenação com a torre. Quantos a bordo? 01? Único. Chame torre 118.95 para decolagem, um ajuste de altímetro no 022, o Mike Romeo Alfa. 2-1-0-2-2. Olá, Azul 4082, muito bom dia, Libro. Bom dia, o Azul 4082, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, será da Juliette, Azul 4082. Xené 6255, observe a aeronave da TAM, à sua esquerda, com cautela, Juliette, portão 5. Posição Juliette, portão 5, 6257. Posição 1 no 0, ventando 50 graus, 1-09. Autorizado, no 62. A gente mantém a posição igual para o táxi. 1 hora, 1-5 milhas, no posto, mantendo nível 045, um helicóptero. Relativo 9-2-7. Salvador é o Xané 6213. Xané 6213 é o solo Salvador. 360 para o Galeão. Autorizado, Salvador para o aeroporto do Galeão, via Upper 9857, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Lida, Irume, primeira curva direita após a decolagem, controle Salvador frequência 120.8. Transponder 5141, Oxené 6213. Gente, atualizado então para Galeão. Decola da 10, primeira curva direita, sai da El, Leda e Irume, uniforme 908. 5141 no transponder, 1208, no saída do Oxené 6213. 5141, portão 2, chame pronto para pushback acionamento. Tomara. Solo Bruno, 1790, bordo 116, autonomia 324, alterna Fortaleza, da própria tarde. Bruno 790, táxi autorizado até o través do portão 62. Até o través 62. 02, essa é a Juliette. Azul 4082, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a Juliette, passa a Juliette. Da base aérea das demais aeronaves no pátio, autorizado a decolagem para a Enrimar. Ritana, a coisa está iniciando a decolagem, mais Romeo Alfa. Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 022. Voo 9790, táxi autorizado, Índia e Alfa, dá um ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro 1022. 722, 295, bom dia, boa tarde, senhor. Gol 1162, livrou. Gol 1162, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Santa Juliette, gol 1162. Portará visual até no meu golfe, não vai interferir com o pouso do mesmo. 3290, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.9. 1095, boa. Voo 1962, tráfego esperado, desça para o nível de voo 050. 050, 962. Tá, 3290, vai passar o... A serra baixada travada. O 3290, informa o helicóptero tipo Robinson 44, 500 pés à esquerda. Tráfego adicional Alfa Terra 50, 500 pés à esquerda. Não interfere com a aproximação. O autorizado fica na 0, vento 1, 70 graus, 89. Gente, o negativo visual com o tráfego. Está autorizado o pouso na pista 10 da 3290. Pista seca? Afirma, pista seca. Obrigado. Alternou no 332. 339? Afirmativo, no 3395, voando na proa de Dogson. Proa de Dogson, 3395, obrigado. O vento no aeródromo 180 graus, 79. Já continuando, vai parar na patrulhada, mais ou menos. Está pronto na rodeia, já está a pegar. E essa razão, o Alim mantém isso na sede. Alim vai ser na sede, já está a pegar. O ingresso taxiway Juliette, reporte na Lima, Alfa, tá gritando. Na Lima, Alfa. Voo 956, retornando. Prossiga, voo 956. Quiser chamar de 1339. A primária informa que é 13395, secundária é 13325. Então nós chamamos em 13395 e atendeu. Vou chamar agora em 332. Chame na frequência 1288. Dois, 288? Afirmativo, 1288. Tango, a terceira de turbulência, autorizado a decolagem pista 97, vento 190 graus, 89. Direct de razão, a terceira de turbulência, livre decolagem pista 97, vento 190 graus, 89. Alfa Tango Tango, reparte na Quebec para o cruzamento. Voo no 962, desça para 4.000 pés, ajuste no 022. E ao livrar, está 3290. Salvador, Salvador. Boa tarde, está 3745, sente da informação November, autorização para São Paulo. Salvador. Boa tarde, Tantra 37. Confirmo. Pronto para cópia? Escuta. Autorizado, Salvador para São Paulo, nível 320, VU para Zulu 190. Saída da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem. Controle frequência no 20.8. Transponder 5152. O dano 3745. Autorizado nível 320 para o dano 3745. Vem para Zulu 10, decol da pista 10. Na primeira curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5152. Chama controle no 208. Dano 3745. Cotejamento correto. Chame pronto para pushback, acionamento, então 3745. Camara, 3745. Alô, Salvador, boa tarde, Lutano 3290. Boa tarde, Lutano 3290, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, Lutano 3290. Falou. Sete nove zero, utilizada em área e mantém zero. Ali mantém 0, 0 para 4.000. 962, desça para 2.000 pés. Autorizado LSX2, a pista 1.0, reposta estabilizada. 2.000 vai chamar estabilizado, voo no 9.2. Então 3.2.16, desça para nível de voo 0.50. Controle Salvador, Juliette Ratango solicita desvio de 20 graus à direita para evitar formações. Confirme a prova de desvio, Juliette Ratango. Prova 2 para também. Bem, Juliette Serratango, autorizado desvios, porém suba restrito ao nível de voo 040. Autorizado desvio restrito ao 040, Juliette Serratango. 2895, decolou 07, mantenha para 3.000 pés, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Canaia 6356, contato aciona identificação, voando para a BOG, para área, desça para o nível de voo 060, ajuste no 022. Controle, muito bom dia, tá 3895, boa tarde. 3895, contato radar na decolagem, mantenha pro até 3.000 pés, na ida da El, subindo para o 300. Mantém pro 3.000 da El para o 300 nível, 3895. Essa é sua Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 3290. No 864, pronto para cópia, Salvador, Maceió? Pronto, cópia, vai pro 64. Salvador, Maceió, via o Presulo 17, nível 350. Saída Pucca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem. Controle 120.8, transponda 5157, voo no 864. 864, Maceió, autorizado, rota plana, Presulo 17. Nível 350, Pucca, Aracaju, com curva esquerda, 1208, 5157. Portão 4, chama pronto, chame pronto para pushback e acionamento, gol no 864. Sim, para Na 3216, mantém o perfil da chegada. Ratango, Juliette, Serratango, confirme por quantas milhas irá efetuar o desvio. É mais umas 15 milhas, mais ou menos. Gente, Juliette Serra Tango, suba sem restrições para o nível de voo 100. Sem restrições, campeonato de voo na categoria de Juliette Serra Tango. Localizador, voo no 962. Voo no 962, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Tram 3216, desça para 4 mil pés, ajuste no 022. O no 790, decolou o 1 no controle 120, decimal 8. 208, voo no 790. Voo 962, reporte visual com o campo. Controle Salvador, bom dia, voo na 790. Voo no 790, contato radar na decolagem, via saída PUCA, suba para o nível de voo 370. Saída PUCA 370, voo na 790. Desça para 2 mil pés, um ajuste no 022, autorizado ele LSX8 da pista 10, reporte estabilizado. Tango Juliette Serra Tango, quando possível ser chamado para pouso. Voo 962, pouso autorizado na 0, vento 90 graus, 8 nós. Chame Centro Recife, frequência 13395, alterna 13325. 3395, alterna 13325, TAM 3895, boa tarde. Sete Serra Tão, confirme aí por quantas milhas irá afetar o desvio. Entre Sete Serra Tango. Alô, 1962, lembrando. Mantenha a proa. Oceanair 6356, voe na frente de etapa. Autorizado Salvador Ilhéus, confirme o nível. 180. Autorizado Salvador Ilhéus, 180, Golf 6700. Saída Coral, primeira curva direita após a decolagem. Controle frequência 120.8. Transponder 5146, o azul 4463. 180 para Ilhéus, na saída Coral, Golf 6700, primeira curva direita, 10. O transponder é o 5146, controle saída 120, decimal 8. Pátio 3, chame pronto para suspeito, pelo menos azul 4463. Na posição 1, azul 4082. Posição 1, gente. Partiu 3, posição 3745, posição 10, autorizado para o SPEC acionamento, chame táxi. Autorizado chamar para o táxi 3745. Bom, no 790, chame centro Recife, frequência no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, vamos ao 790, obrigado. Obrigado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi, 1864. 1864. 3216, confirme, estabilizado? Sim. 3216, complete final do procedimento, LS X-ray, chame torre 1895. 395, boa. Juliette, gol no 962. Gol no 962, está autorizado o ingresso, Pátio 1, via Juliette, posição 07. Informativa até o 07962. Cada Mari, deixa para o nível 070, ajustando 022. 070, na Mari, no 022, no 4076. 4076, correção, deixa para o 080. 080, Pátio 076. Juliette Serra Tango, subir mantém nível de voo 070. 070, Juliette Serra Tango, desconsidere. Oceanair 6356, desça para 4.000 pés, ajustando 022. Estado 7326, no meio, posto autorizado, visto 90, vento 210 graus, 7 nós. 4076, vibração para livrar tráfego, curve à direita na proa 080. Direita na proa 080, azul 4076. 4076, informa o seu limite, voar nessa proa até cruzar o nível de voo 070. Limite nessa proa para cruzar o 070, azul 4076. Ratango Juliette Serra Tango, mantenha a presente pro, aguarde para a pro do destino. Senai 6356, desça para 2.000 pés, livre LS, reposta estabilizada. 2.000 pés, livre LS, reposta estabilizada, Legal, no 021, voo 1864. Gente, via Índia, voo 1864, voo de cara 295, manhã. Tango Juliette Serra Tango, autorizado a proa 216 do destino, subindo para 1900. Tá. 3216. 3216, autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa da Juliette. Para o táxi, o TAN 3745, 180 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna confins. Autorizado táxi via Ponte 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre, 1118, decimal 95. Quem negar 1021, no TAN 3745. Lá, boa, de táxi, 4076. 407634 34 milhas sudeste, Salvador, resta uma navegação na proa de TAP. Apoio de fato, 4076, descendo para o 070. Juliette Serra Tango, confirmei o estimado de pouso, teve outra ação? Estimativa. Mais uma hora e 35 minutos. 405, confirma o PLB novamente. 180. Chile 6254, ponto cópia. Pronto, cópia para você, né? Chile 6254, autorizado Serra Bravo, Romeu e Juliette, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola, pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída, Tael, Leda, Pidese. Transponder 5164 e o controle em 120 decimal 8, Xane 6254. Temos para Xane 6254 autorizado para o Serra Bravo Rodas Juliette, Santos Dumont, nível 360 autorizado, a rota faz o voo 44. Economizamos 0, primeira curva direita, da El, Leda, Bidev, o transponder 5164, o controle é 120 decimal 8, dado 6254. Gente, no 5, corrigimento correto, ele pode posicionar. Está pronto, 6254. Antes da Juliette, o 3-2 no meio. Gente, mantém a posição, 3-2 no meio. Vai manter a posição antes da Juliette, 3-2 no meio. 3-2 no meio, presente está autorizado, ingresso, partiu no meio. Juliette, posição 06. Está ingresso, será Juliette, partiu no o posição 06. 3-2 no meio. Puxa, né, 62, 1-3, coordena com a equipe de solo. Reporta pronto para o táxi. Rodando 0, pronto, tá? 3745. 3745, mantenha o ponto de espera. Tenho já uma aeronave na sinal a uma milha do externo. Gente, mantém a posição, tá? 3745. São 3804, acione a identificação, voando para a BOG para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 110, ajuste 1021. Tener 6356, complete final do procedimento LSXB, chame torre 1985. 295. Então 3804, após o PABOG foi ITAP, autorizada a descida para o nível de voo 050, ajuste 9021. Autorizado então 3804. Sem chuva sobre o campo, a pista está seca, o suporte visual certo estimado aí de 1000 pés. 2021 é altitude, já está visual, né? 6356. Ajustado, pouso autorizado, pista 90, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado no 06356. Pouso 864, decolado 224, 1208, uma boa viagem. 308, vai na... 3745. Tá visual com um avião pra canal? Visual tá 3745. Após o pouso do MIS, Maninha, mantém o 90. Após o pouso do avião, Maninha, mantém o 90, 3745. Contra o instalador, gol 964, passa 3.500. Bruno 864, contato radar na decolagem, via saída PUCA, suba para o nível de voo 350. PUCA 350, 864. Novamente, eu poder. Não ouvi, hein? Vou ver novamente, Xane 6213, autorizado táxi, direita Índia, ponto espera pista 10, torre 11895, QI legal 0021. Vamos ver o B 1131, autorizado táxi, ponto espera da 10, QI Índia, talvez no chama 2295, ajuste agora 10021, o Xane 6213. Oxe, né, 35 metros, ela tá aqui, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, da Juliette, vai estar Alfa, né, 35. Papatango, Juliette, Serra Tango, o serviço radar encerrando às 53 milhas do oeste de Salvador, mantém nível de voo 100, chama o controle Ilhéus na frequência 120.1. Azul 4076. Azul 4076, final do procedimento LSX-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 1895, Salvador, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, ajuste 9021, continua a aproximação, reporte visual com campo, teto estimado de 1000 pés, tem chuva sobre o campo, pista seca. Você foi pré-avistando, 4076. Tá 3745, decolou em 28, 1208, boa. 3745. Torno 18464, chame contra o centro Recife na frequência 12085, alterna 12545. 2685, 2545, boa. Controle Salvador, uma possibilidade de voar direto à posição da El. Centro 3804, mantenha a pista de chegada. na saída, 3745. 3745, mantém o perfil da saída da Elfa. Chinê 6213, mantém o ponto de pé. Após a etapa dessa via chegada para 2000 pés, o QNH1021 autorizado final. ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Pode passar, solo, aos 33, direito, 1219, solo. Direito, 219. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, lembrando a sua escuta. Azul 4076, autorizado o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4076. 3 alinhar livre decolagem, pistão 0, vento 2190 graus, 9 marchas. Alinhar 90, pistão decolagem, pistão 62. Taxa Azul 4463, autonomia de 3 horas e 6 minutos. Alternativa Salvador, o PLB de 62. Autorizado táxi, à direita, Índia, ponto 0, torre 118395, QNH1021, Azul 4463. QNH1021, de Índia, ponto 018395, Azul 4463, bom dia. Bom dia. 13, Oculus 34, 208, boa. 208, 62, 103, boa. Controle Salvador. Bom dia, Xanero 62, Zona 3. Bom dia, Xanero 62, Zona 3, contato radar. Subazia, saída da EL para o nível 360. 360, tem a saída da EL, Xanero 62, Zona 3. Ingresso Juliette, posição 09, 4076. Decimal 95, alterne, 133, decimal 25. 137-43, tenha um bom dia. Bom dia. Torre Salvador Azul, 4463, muito bom dia, ponte estrela da 10, pronto. 4463, ali, mantém pistola 0. E mantém pistola 0, Azul, 4463. Não, tá, que você vai fazer parte nesse pushback. 463, eu alinho a livre decolagem, pista 1 a 0, vento 2 a 0 graus, 7 nós. Agora alinho a decolar azul, 4463. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda Motiva. Transponder 51 no 71, controle no 208. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme o plano, decola pista no zero, com curva à direita, perfil de saída da EL, Leda Motiva, 51 no 71, transponder 1209, o controle Gol 2067. Gol 2067, cotejamento correto, bota pra ser na posição 1-1. Coral, para o nível 180. E a Coral 180, azul 4463. Controle Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, acione a identificação, desça via chegada a MAN, QNH 1021, reporte no ponto de teste. Chegada a MAN via 1021, informa que perdeu contato com o centro Recife, passaria 2230. Entra. Utilizado ILS 3804. 3804, chama Torre, Salvador em 118, decimal 95. 0950, bom dia. Controle Salvador, passaria 2230, para descer. Passaria 2230, desça para 4 mil pés, Kenesal no 021, vou para o de toque. 4 mil, dá presente toque, passaria 2230. Aproximação. A reporte visual com campo. Última aeronave que pousou avistou aí aproximadamente 1.400 pés. Reporte visual 1.021. 0 QNH 1021. Sim, 54 com 113, sou 13 a bordo, alternada Guarulhos com 4 horas de autonomia. Uno Índia, ponto espera, pista no 0, torre, 118, decimal 95, QNH no 021, hoje na 6254. Uno 021, parte Uno Índia, no ponto espera, 295, aquela noite toda pegada, bom dia, né, 6254. Bom dia. Acima, ativo azul, 4463. Coral, 4463. Paulo Salvador, é o SAM 3283, boa tarde para Brasília, pronto para cá. 3283, autorizando Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 300. Decola, pistão no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, após Elefa, onde intercepta, Upslo 17, segue conforme rota. Transponder 51177, controle no 208, SAM 3283. Autorizado Brasília, nível 300, rota contado com o voo, decola 10, na saída da árvore, transição elétrica, na curva direita, rota decolada. Descendo depois do 17 até aqui. Transponder 177, controle Salvador 1208, SAM 3283, está no portão 8. Gente, SAM 3283, cotejamento correto, chama pronto push, portão 08. Alfa 3-4, prossiga. E claro, é confirmadamente a PLB. Transporte 3 pessoas, pátio 3 para o aeroporto. Será coordenado, só um minuto. Quatro linha mantém no zero. Tá, 3804, solo 42, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, boa tarde, 3804. Salvador, informe Salvador, operação visual. A pista seca com chuva nas vizinhanças. 3807. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, 3144. Boa tarde, TAM 3144. Acione identificação. Proceda via chegada Mari para o nível 060. QNH no 021. Autorizado o táxi via Pátio 1, após Índia, ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95. Quem negar 1021, no voo 2067. Autorizado o táxi via Pátio 1, no Índia, ponto espera 2952, quem negar 1021, no voo 2067. Falou, TAM 3804, livrou. 3804, 30 táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3204. Salvador, voo 1867. 1867, número 2, copia agora só um minuto. Preparar a árvore, Eleva. Sente, sente a mapa, abre, Eleva, mais ou menos, 267. Prova 3-4, agora 5, pronto, cópia. Prova Serra Brava, Golfo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 320, decola pista no zero. Primeira curva à direita, pista de saída da El, Leda Motiva, onde intercepta Pesulu no zero, por base Pesulu no meia, segue conforme rota. Transponder 5421, controle no 20.8.